Jesus, Filho de Deus, Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia é o Teu nome, Senhor. Glórias a Jesus. Glória, honra e poder.